Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje somos o programa mais ouvido da Rádio Online. Sejam muito bem-vindos a uma nova edição das Conversas de Esquina. Iniciamos com os Muse, a primeira grande confirmação do Nós Alive 2015. Serão os cabeças de cartaz no dia 9 de julho, mas por agora isso não interessa nada, já que hoje temos um convidado muito, muito especial, o diretor da rádio mais ouvida de Portugal, animador das manhãs na sua rádio comercial, Pedro Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E por ter dito que sim, foi complicado, mas... Não, foi só demorado por uma questão de agenda, mas estou aqui com todo o gosto. Muito obrigado pela sua presença e pergunto-lhe, todos os dias continuam a ser dias úteis? Todos os dias são úteis, todos os dias trazem qualquer coisa, sim. Uns mais do que outros, mas sim, pelo menos é essa a ideia, procurar que seja. Há um blog com esse nome que tem estado menos ativo, por assim dizer, mas essa ideia surgiu da partilha da sua vida com aqueles que o liam? Nem sei porque é que surgiu, já surgiu há tanto tempo que nem sei onde é que eu estava com a cabeça quando comecei com isso. Mas de facto é como dizes, houve uma mudança muito grande na net e aqui os blogs que já foram assim... A zona com mais gente, agora nem tanto, né? E portanto, eu, como muita gente, eu deixei de escrever, ainda vou lá de vez em quando, mas posso dizer-te que às vezes me esqueço que aquilo existe, mas de vez em quando volto lá, sim. Ganho amigos com essa fase, com essa experiência? Não. A ideia não era ganhar amigos também com isso, mas quer dizer, eu digo não, mas a verdade é que conheci algumas pessoas a partir dos dias úteis que se revelaram. Meus amigos, agora que me colocas a questão. Sim. Mas não foi para isso que foi feito e não, enfim, não era essa a ideia, mas acabei por fazer alguns amigos. Que filtros é que coloca ou colocava na altura da sua vida, daquilo que expunha? Sabes que, ou era muito do momento? É um bocadinho, mas eu tento não expor demasiado, mas um Sim. blog às tantas leva a que haja ali um aspecto quase confessional. Quase psicólogo também. Quanto maior a visibilidade da pessoa que escreve, mais difícil é lidar com esse grau grande de exposição. Portanto, eu fui expondo cada vez menos. E hoje, como digo, escrevo muito pouco lá. E essas visitas mensais não acalentam o bichinho do blog outra vez? Não, porque eu até me esqueci da password do Analytics. Portanto, não faço ideia se há muita, se há pouca gente. Às vezes recebo mails de pessoas a pedir para escrever mais, mas não... Não creio que alguém sinta grande falta. Há um escritor escondido, uma alma de escritor escondida? Não sei, eu acho que até agora achei que não. Mas ao mesmo tempo achei que não, porque achei que aquilo que escrevia não era suficientemente bom. Mas eu tenho o sonho de escrever um dia e de editar, sim. Mas e nesse sonho da escrita, vê-se a falar mais de si ou a falar mais não, dos outros? Eu não tenho grande interesse. Eu vejo mais contar uma história do que provavelmente ser algo de biográfico. Diretor da rádio a mais ouvida de Portugal, o principal está feito? Não, o principal é aquilo que se faz todos os dias. Nós nunca pensámos em lutar pela liderança para festejarmos só esse facto e depois largarmos um bocadinho as coisas. Nós pensámos sempre que tínhamos que merecer essa liderança a cada dia e, portanto, nunca está feito. E por isso é que vamos tendo ideias e por isso é que vamos fazendo mais coisas e por isso é que vamos arriscando também a fazer novas coisas e procurar novos caminhos. Nunca está feito. Qual é o mérito do Pedro Ribeiro nessa conquista da liderança? Há um orgulho especial por ter sido sobre a sua vigência? Sabes que as pessoas tentam sempre, é uma coisa nossa desde a infância, Sim. nós procuramos sempre encontrar super-heróis e pessoas que sozinhas dão cabo do crime. Mas quem tem mais experiência e quem tiver, enfim, o espírito minimamente são, percebe que isto não, isto é discurso quase de futebolês, mas é um clichê que faz sentido, que é, tu não consegues nada sozinho. Eu sou uma parte, com a devida importância que essa parte teve e tem, mas quer dizer, eu não fazia nada sem a equipa fabulosa que tenho, sem um departamento técnico que garante que a estação está no ar 24 sobre 24 horas em todo lado, sem o multimédia que garante que o online está a funcionar, sem marketing para promover a estação, sem uma administração que acredita em mim e no meu trabalho. Portanto, são muitas coisas juntas para lá do produto, e o produto, enfim, o produto tem a ver comigo e com as minhas opções e orientações, mas é só uma pequena parte. Voltando ao clichê do futebolês, já que também me passa a bola, pegando nesse clichê, como é que se motiva uma equipa, e falou aí da equipa, que praticamente ganha tudo e que chegou a um objetivo? Sim, ganha tudo. O objetivo é sempre ganhar. Olha, o objetivo é sempre ganhar por mais. Se aparece num baremo que nós ganhamos em média 22 horas do dia, eu quero ganhar as outras duas. Se da última vez e da última e da última e da última quebrarmos o recorde de audiências, no próximo quer quebrar ainda mais. E portanto nós queremos sempre chegar a mais gente, fazer melhor. E, portanto, é essa a motivação, é fazer melhor e conseguir ainda melhores resultados. Essa vontade de fazer melhor e ter melhores números retira, de alguma forma, a essência daquilo que é a rádio, a sua magia? Não, de maneira nenhuma. Não retira magia nenhuma. Aliás, a rádio comercial chega ao primeiro lugar das audiências fazendo rádio. E fazendo boa rádio e abrindo novos caminhos e tendo abordagens diferentes e não indo atrás da tendência para copiar quem era líder na altura. Certo. Nós trilhámos o nosso caminho, e isso é muito rádio, é trilhar o seu caminho, arranjar aqui uma forma de funcionar à luz dos seus próprios princípios e da sua própria ideia e ir atrás dela. Como é que o Pedro Ribeiro se define como diretor? Já percebi que é um homem exigente, mas também mandão, entre aspas. Não, não é por isso. Sou a pior pessoa para responder a isso, tens que perguntar isso à minha equipa, mas acho... Como é que se autodefine? Mas não sou provavelmente muito, muito mandão. Tenho as minhas irritações, como toda a gente, e... Mas eu acho que não sou nada à figura do chefe mandão, até porque tenho a circunstância de ser animador também, e portanto isso deixa-me sempre... Eu estou sempre muito mais próximo do animador do que provavelmente do cargo da direção, e portanto não creio que seja muito mandão. Qual é o encanto de fazer manhãs? Pois é o que eu me pergunto quando toco ao despertador. Qual é o... Porquê? Qual é o encanto disto, não é? Mas é um encanto especial. É o horário nobre, é o horário, sim, que tem mais gente, é o horário que mais facilmente, digo eu, fará com que a rádio, numa larga escala, porque isto à noite também pode acontecer, mas de manhã, numa escala maior, que a rádio faça mesmo parte da vida, que a rádio tenha a ver com os hábitos das pessoas que estão a ouvir e que faça parte, até no sentido de definir os tempos da manhã. Se já deu o Homem que Mordeu o Cão e eu ainda estou aqui na autoestrada, é porque já estou atrasado. Ou se já começou a Michórdia, eu já devia ter deixado os miúdos na escola. Ou relacionado com a vida. Com a vida das pessoas. Isso é extraordinário, ver como fazes parte de uma rotina de uma altura tão especial do dia como essa. Já sendo como um ancião a passar a pasta para nós, é, como obrigado a por isso, um pouco, e para o Vasco. Mas já se coloca nesse papel, não, dar o protagonismo? Não. Porquê? Porque tenho 43 anos, não me sinto nada nisso. Aliás, acho que cada um de nós tem o seu papel tão, tão bem definido que basta, isto acontece por vezes, basta faltar um de manhã para aquilo não ser a mesma coisa e não estar completo. E portanto eu acho que com os papéis bem definidos e com o papel que cada um tem no programa, de facto há caminho para estarmos no ar mais tempo. São papéis baseados na vida real? Sim, uma das virtudes da estação, acho eu, é que nós não inventamos personagens, nós somos aquilo. E como não inventamos personagens, também não inventamos estado de espírito. Não forçamos uma gargalhada, não inventamos alegrias e tristezas, nós somos aquilo. Foi o Júlio Isidro de Vasco Palmeirim? Não. Isso é uma... Não, eu ouvia algumas coisas dele no outro lado, quando andava à procura de gente para construir o programa da manhã que eu achava que devia existir e que não existia. E quando o ouvi, na altura na Mega, pensei, pá, este miúdo tem de facto imenso talento. E não pensei naquilo que ele era, pensei naquilo que ele pudesse ser. Agora, a verdade é que ele superou todas as expectativas que eu tivesse e desenvolveu-se como um comunicador extraordinário. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte modestamente da rampa de lançamento do Vasco e da sua enorme popularidade agora, mas ser o Júlio dele é demasiado. e nessa procura pela equipa das manhãs e depois pela formação do próprio programa, ao chegar àquilo que é hoje, pode-se falar em algum momento de travessia do deserto? Há sempre uma travessia do deserto. Repara, quando nós começámos esta aventura, a Rádio Comercial era a terceira das audiências, tinha 6 pontos de audiência, e o líder tinha 16. E agora nós temos mais de 16, e já não somos terceiros, somos primeiros. Portanto, em 10 pontos de audiência é uma longa travessia do deserto que é preciso fazer para redefinir não só o programa da manhã, mas toda a programação, estratégia de comunicação para fora, implementação da rede emissora para lá daquilo que estava no papel, porque uma coisa é teres umas manchas num mapa de Portugal que tens à frente a dizer que emites aqui, ali e aquilo outro, outra coisa é ir ao terreno e perceberes que tens imensas zonas de sombra e que aí perdes para a tua concorrência. Neste momento, a Comercial ouve-se de facto em todo o país, faltam pouquíssimas zonas, mesmo pequenas, de sombra que nós iremos preencher no próximo ano. Há um investimento gigante a esse nível e houve uma travessia do deserto para definir tudo. Que a rádio são três coisinhas. A rádio é produto, é distribuição e é marketing. A rádio são só estas três coisas. É o produto que tens no ar, é a distribuição, ou seja, é chegares às pessoas e é comunicares para fora. E foi preciso afinar essas três coisas e isso levou tempo. Este cargo de diretor tornou-o mais pragmático em relação à rádio, mais racional? Em algumas coisas sim, mas eu acho que não se perdeu o essencial. que é a capacidade de continuar à procura de ideias novas e aceitar ideias novas que nos chegam, continuar a ter aquele... ter aquela centelhazinha que este trabalho tem. As pessoas não fazem rádio, não entendem o clichê do bichinho da rádio, não é? Mas quem faz, mesmo que deixe de fazer, nunca mais esquece, e é uma coisa que fica. Tu tiveste aqui convidados, com certeza, tiveste a Clara de Sousa, por exemplo, que estou a lembrar-me agora. Se falares à Clara, ela lembrar-se-á sempre da rádio. Há ali um... Porque quem faz não esquece. Isto é uma coisa mesmo especial e que fica entranhada naquilo que somos. E isso é tão mais verdade quando tens a responsabilidade de dirigir uma estação de rádio. Portanto, não dá para te converteres ao Excel. Percebes? O Word está sempre lá e, sei lá... Quando me aparece a ideia, vamos fazer um especial de uma hora sobre os Pink Floyd no Planetário. Exato, recentemente, sim. Epá, vamos a isso. Vamos fazer, quando tens a ideia, dizer, pá, sai um disco novo do YouTube, vamos fazer 48 horas seguidas a tocar YouTube, bora lá fazer. Vamos fazer concertos com as músicas das manhãs. Pá, concertos, nós começámos por fazer num auditório de uma universidade para 400 pessoas e agora estamos a fazer meia arena. A capacidade de pensar estas coisas e de aceitar, não sou só eu sozinho, é aceitar também ideias que vêm do resto da equipa e concretizá-las, mostra que não se perdeu essa magia. Mas o bichinho da rádio batalha muitas vezes com o senhor diretor Pedro Ribeiro. Sim. Há conflitos. Às vezes há conflito, porque, e não só com o diretor gestor de produto, é mais como gestor de recursos humanos. Eu quereria melhorar as condições de toda a gente, por exemplo, e isso não está na minha mão. Claro. E aí entra em conflito, toda a gente incluindo eu próprio, e aí entra em conflito, mas é inevitável, faz parte. Mas torna-se um gestor de recursos humanos e quase como um psicólogo da própria equipa que tem nas mãos. Sim, e eles de mim também. É a primeira parede de embate. Sim, à medida que vão passando os anos e que vais mantendo, enfim, grosso modo, a estrutura da equipa, e vais vencendo batalhas em conjunto, vais criando uma cumplicidade com as pessoas que, de modo geral, ultrapassa muitas vezes a função de diretor e de... somos amigos uns dos outros e já partilhamos muitas coisas da vida. Às vezes a vida, como tu tão bem sabes, corre melhor, outras vezes corre pior, e nós estamos mais tempo ali do que a própria família. E, portanto, sim, essa fronteira muitas vezes é ultrapassada, mas é muito importante que exista. O que é que se sente quando se ouvem as palavras Pedro, nós queremos que tu dirijas a Rádio Comercial? Nem foi assim. Foi vais fazer isto. Eu fui intimado quase, nem sequer houve aquele convite formal. Olha, queres dirigir a Rádio Comercial? Foi, nós reorganizámos aqui isto e, portanto, tu vais sair da Best e vais ser o diretor da Comercial. E eu disse, bom, então está bem. Estava de calções, vim da praia nesse dia e, portanto, entrei numa reunião de diretores muito sérios e administradores e tal. De calções. E entrei de calções e havaianas. O que é que se passa? Eu estava na praia, o que é que... Ah, é para fazer? Então vamos embora para a frente. E, portanto, foi mais assim do que provavelmente o convite. Mas foi uma honra incrível, porque a Rádio Comercial, desde que cheguei à Rádio Comercial, transformou-se na minha estação de coração e, portanto, é uma coisa especial. E desde os calções até lhe cair a ficha de ser diretor da Rádio Comercial, demorou quanto tempo? Eu acho que às vezes ainda não caiu a ficha. Já foi há uns anos e ainda não caiu. Às vezes ainda tenho que me capacitar. Isto está mesmo a acontecer. Isto está a acontecer, está a correr bem. E comigo à frente, bem, incrível. Mas às vezes penso que ainda não caiu a ficha. O que lhe impuseram na altura? Nada. Só me disseram, a Rádio Comercial tinha atingido o mínimo histórico de audiência, e só me disseram aquilo que eu já achava, que é uma estação como a Rádio Comercial não pode ter só esta audiência, tem que ter mais ouvintes, só por estar no ar tem que ter mais ouvintes, e portanto o que nós queremos é sair deste buraco, e eu demorei alguns anos a perceber as minhas competências, aquilo que eu era de facto capaz de fazer, aquilo que podia constituir um erro, aquilo que seria de facto bom. Demorei, eu tive que aprender, e só se aprende cometendo erros. Os primeiros anos são anos de erros, muitos. Tentativa e erro. Até tu deixares que passe tempo suficiente para perceber que erraste e também para perceberes que tens que ser mais maduro, tens que crescer, tens que aprender. E não há nada como o dia-a-dia, e acho que neste momento estamos muito mais focados e mais capazes. Teve de voltar a conhecer-se a si próprio. Sim, e perceber que tens que crescer. O facto de estar à frente da estação, vai para 7 ou 8 anos, faz com que eu tenho aprendido muito sobre a minha maneira de estar, sobre aquilo que eu podia e não podia fazer, os sonhos que valia a pena prosseguir e os outros que eram apenas parvos, ter a humildade para perceber que não sabes tudo, que é muito importante, nunca perder essa noção de que estás sempre a aprender com os outros e com quem aparece, não te colocares nunca num pedestal, enfim, parece conversa feita, mas é uma coisa difícil de fazer no dia-a-dia. Mas o que é que leva essencialmente deste cargo para a pessoa que é agora? A principal característica que pode dizer um dia quando abandonar esta posição de, ok, eu na minha vida pessoal com este cargo consegui? Na vida pessoal não sei, mas eu consegui pelo menos concretizar uma coisa de que muita gente fala, mas que nem toda a gente consegue, que é ter um sonho, ter uma ideia e concluir que é possível concretizar esse sonho e ver concretizada essa ideia. Há prazo de validade para Pedro Ribeiro como diretor da Rádio Comercial? Tu estás desde o início da conversa a reformar-me. Não, a Segurança Social não pode, mas... Não, a validade é aquela que a administração e o acionista entenderem. Mas até agora, so far, so good. Mas vão existir saudades? Sim, quando isto acabar, mas volto a dizer, tenho 43 anos, não estou com os pés para a cova, acho eu, e portanto tenho tempo para pensar nisso. Mas é uma pessoa saudosista? Nem tanto, já fui mais. Sou saudosista do tempo em que o Benfica ganhava mais vezes, isso sou, mas pouco mais. E voltando a falar da questão clubística, e levantou aí a questão do futebol e do Benfica, é uma paixão que não se explica, mas sente-se? Completamente. Eu sou sócio do Sport Lisboa Benfica há 35 anos, Águia de Prata e tal. Não me lembro de não ser do Benfica. E aqui, quer dizer, ser do Benfica ou ser do Sporting ou do Porto ou do outro clube qualquer é uma coisa que tu não explicas. No caso do Benfica, tem uma explicação racional porque o Benfica é de facto o maior. Mas fiquei à espera da tua reação, já percebi. Mas não se sente, não se explica, aliás, sente-se só. Mas despleta em si o seu lado mais irracional, se isso existe? Não, porque, como é que eu te coloco isto? Eu trabalhei muito tempo próximo do futebol, fiz relatos de futebol, fiz narração de jogos, e quanto mais perto tu estás do fenómeno, e mais por dentro, mais desapaixonadamente o olhas. Ou seja, há ali uma... consegues perceber certos mecanismos que fazem com que estar na bancada deixe de ser tão espontâneo. E portanto, muitas vezes eu tento não saber tanto dos meandros do futebol e continuar a ir para o meu lugar cativo com o meu filho, a acreditar só naquilo que tenho à frente dos olhos, percebes? Agora, mesmo conhecendo os meandros do futebol, há uma coisa que é... Que não passa, que é se a bola entra ou não entra, uma grande finta, uma grande defesa, uma grande jogada, ganhar campeonatos, ganhar competições ou perdê-las no último minuto, isso é uma coisa que tem a ver com as tuas entranhas e isso não muda. Fala-se em excesso de arbitragens. Excesso? Sim. Eu acho é que às vezes peca por defeito. São mais defeitos do que excessos. Eu acho também que muitas vezes se hipervalorizam erros e se desconta noutros, consoante a cor da lente. E isso é fácil, toda a gente faz isso. Eu acho que muitas vezes também a arbitragem serve para, enfim, branquear. Para branquear e para tapar incompetências próprias. Agora, não sou ingênuo. E as arbitragens, muitas delas também não. Foi difícil deixar aquelas tardes de comentário à Liga Inglesa? Olha, foi porque eu já adorava a Liga Inglesa antes dela ser moda. Exato. Agora toda a gente gosta. Toda a gente gosta, toda a gente vê. Mas eu fiz durante 9 anos na Sport TV e foi o reconciliar do adepto Pedro com o futebol. De repente era possível ver um Portsmouth Tottenham com o estádio cheio e ver jogos de 7-4 e ver um fair play e um comportamento dos adeptos na bancada incrível, uma militância face às equipas que não há em mais lado nenhum, ou quase em mais lado nenhum, uma ética dentro do jogo e da organização. Em Inglaterra não sabes nunca quem são os presidentes, quem é o presidente da liga, isso não entra nas contas. O que interessa é a bola a rolar e ganhar os jogos. E isso é devolver-te a uma certa pureza do jogo que me fazia falta. Adoro a Liga Inglesa e, de facto, quando tive que deixar... tive pena. E naquela altura era especial comentar os jogos do Chelsea, que José Mourinho se conheceu naquela altura. Não, eu conheci, isto foi curioso, eu conheci o José Mourinho quando ele veio de Barcelona, ainda antes de treinar o Benfica. E ele fez comentários no Sport TV nessa altura, entre a saída de Barcelona como adjunto do Van Gaal para o Benfica, nesse interregno, ele fez comentários na Sport TV. E foi lá que eu o conheci. Portanto, eu apanhei-o a fazer comentários da Liga Espanhola, porque ele, como vinha de Barcelona, sim, conhecia muito bem a Liga Espanhola. E estamos a falar de, imagina, Mourinho muito pré-Special One, portanto, sem carreira, sem... E eu lembro-me que nós ficávamos banzados com o nível de conhecimento do menino. Porque ele já na altura era de facto Special One, só que só nós é que sabíamos. Ele a comentar jogos, já era muito bom a comunicar. E depois tinha um conhecimento técnico e tático das equipas que era assombroso. Assombroso. Ele dizia-te, eu nunca mais me esqueço, num Celta-Real Madrid, ele dizia-te, se isto continuar assim, daqui a 5, 10 minutos, sai este e entra aquele. Ou o jogo está empatado a um minuto do fim, o Real Madrid precisa de ganhar, é um livre frontal à baliza. E o honesto narrador vai atrás do clichê do costume e diz, isto é um livre para o Roberto Carlos. E o Mourinho diz, eu aposto o meu cachê, como não é o Roberto Carlos a marcar o livre. E tu pensas, se falta um minuto, é um livre frontal, porque é que não há de ser o Roberto Carlos? E de facto não é o Roberto Carlos a marcar o livre. E ele explica, tem duas penadas, porque é que não é. Epá, o Roberto Carlos naquela semana tinha ido jogar ao Paraguai, fez não sei quantas horas de voo, teve que fazer não sei quantas escalas, treinou uma vez um treino de desentupecimento com a equipa e, portanto, se arrisca aos 89 minutos chutar com a força com que chuta, pode dar cabo da perna, do músculo, não sei, portanto não é ele. E tu pensas, isto é um tipo que vê o futebol de uma forma muito integrada e muito conhecedora. E era antes de tudo aquilo que ele aprendeu entretanto. Portanto, ele já era Special One, mas só nós é que sabíamos. Há aí um adepto de Mourinho FC, por assim dizer. Sim, eu não aprecio todas as atitudes dele, não é? Mas acho que ele é um treinador fabuloso e acho que é uma... acho que todos nós que gostamos do futebol português temos que ter orgulho em ter um treinador deste calibre. Para quando a narração da Liga dos Campeões? Não se colocou. Colocou-se essa possibilidade quando a Liga dos Campeões foi para a TVI, mas não nos termos em que eu queria, e portanto a TVI fez o que devia ter feito. E o Pedro Sousa é um extraordinário narrador de futebol e portanto está bem entregue. Mas existiu vontade. Não, existiu vontade de ambas as partes, mas depois, por isto ou por aquilo, não se conseguiu lá chegar e também não era uma coisa, se quisesse muito, muito, muito, uhum, tinha-se feito, mas está bem como está. Algo que tem que constar na sua biografia é aquela entrada triunfal com Ricardo Araújo Pereira no relevado do Estádio da Luz. É voltar a ser criança. É pá, sim, isso foi dos, isso, vou-te dizer, isso foi... Dos momentos mais altos. Dos dias mais felizes da minha vida, mas assim, a par do nascimento dos meus filhos. Porque quem é do Benfica, como eu e o Ricardo, ter a oportunidade de entrar em campo no Estádio da Luz, fazer o aquecimento com Pablo Aimar, entrar em campo equipado com Jorge Jesus a chamar-te para o aquecimento, entrares num jogo e existir um jogo, uma ficha de jogo, que tem lá Sport Lisboa Benfica alinhou com e ter lá o teu nome, é uma coisa que tu nunca mais esqueces. É uma coisa, entrar em campo, teres a tua família, os teus amigos na bancada, só foi pena não marcar um golo, porque de resto foi absolutamente genial e só de falar nisso me arrepio. A maior parte dos benfiquistas que eu conheço dariam tudo para ter essa oportunidade. E quer eu, quer o Ricardo, sabemos bem que aquilo fomos nós dois, mas foram milhões de pessoas que de repente tinham ali essa oportunidade. Passarem-te a bola no Estádio da Luz, estás equipado à Benfica, num jogo do Benfica com a equipa principal, é uma coisa que não tem preço. E houve um passo do Ricardo ou do Pedro que não chegou a entrar... Não, foi, a culpa foi de Hélder, nosso treinador da equipa B. Estava Cristóvão. À central, Hélder Cristóvão. O Ricardo passou uma bola e eu tinha já combinado com o Ricardo que estava na baliza, o Ricardo da seleção, sim. Que, epá, se me vises isolado à frente, isto é a única oportunidade que eu tenho para marcar um gol pelo Benfica. Epá, tu facilita. Portanto, estava tudo controlado, era um jogo amigável, mas o Hélder cortou a bola. Eu, cada vez que encontro o Hélder, insulto. Porque, epá, ele evitou a alegria suprema, mas... Até foi bom para a minha situação cardíaca, porque se eu marco um golo na Luz pelo Benfica, epá, já não estaria aqui. Loucura. Mas Jorge Jesus chegou a dar indicações? Deu indicações. Nós perguntámos a JJ quando nos chamou do aquecimento para entrar, perguntámos isto, ó, mister, há fora de jogo aqui? ele riu-se e tal, e disse-nos, epá, eu vou apostar tudo em vocês, vocês vão entrar e vai ser o trio atacante. São vocês dois e Rodrigo Mora. Lembras-te do Rodrigo Mora? Rodrigo Mora. Éramos nós dois e ele. Eu substituí Witzel. Imagina. É porque classe. Repara, desculpa. Classe. E repara, último jogo de Pedro Mantorras no Benfica. E é o Ricardo que o substitui. É o Ricardo que acaba com a carreira de Pedro Mantorras. Portanto, é uma coisa que nunca mais esquece. Né? Eu mesmo assim não acabei com a carreira do Witzel. E o Jesus foi muito simpático na altura. Aliás, ele chamou-nos antes, mas nós estávamos tão cheios de medo que não quisemos entrar logo. Uma estupidez. Porque depois quando entras, aquilo passa tão rápido que de repente já acabou. Aliás, o Benfica estava a ganhar. Quando nós entramos, a equipa dos amigos do Fico marcou um golo e o Benfica nenhum. Portanto, nós entramos e durante aquele tempo o Benfica perdeu. Penso que não vão repetir a gracinha. Para quando a fundação do movimento Guardiola no Seixal? Pá, Guardiola no Seixal é uma coisa que eu gostava. Eu admiro imenso o Pep Guardiola. Acho que é um treinador extraordinário, é um tipo muito inteligente. Vê o futebol para lá daquilo que se passa no campo, ou seja, o aspecto de organização, de marketing, de comunicação, tudo está naquela cabeça. E eu gostava muito que fosse possível, não vai ser possível, evidentemente, nunca, mas eu gostava de o ver no Seixal um dia. Publicou essa ideia, essa mensagem no Twitter. É-se menos levado a sério ou é-se menos respeitado quando se fala de futebol e, neste caso, de Benfica, Porto ou Sporting? Não sei, não penso muito nisso. Penso que há muito grunho a falar de bola e que acompanhar um jogo de futebol, seja de que equipa for, no Twitter durante 90 minutos é uma experiência. É uma experiência. Porque até mesmo pessoas que não são grunhos no resto do tempo, e falo de mim próprio, podem ser grunhos ali. Eu próprio também, por vezes, sou. É difícil. Porque tu estás num estado de bancada irracional em que dizes coisas completamente absurdas e às vezes vais rever os tweets e pensas, pá, onde é que estavas com a coisa dessa? Mas estavas nervoso e estás ali a seguir o futebol. Mas há muito facciosismo sempre. E há uma coisa impressionante no Twitter e noutras sedes, que é o pessoal que não é dos clubes que estão a jogar e que vibra mais com aquele jogo do que com o jogo do seu clube. Isso é um flagelo. É uma grandita aguda, se formos nosso... É muitas vezes, e é pessoal que se põe a jeito para levar uma boca a outra, porque é tipo, pá, a tua equipa não está a jogar. Né? Lembro-me de há 3, 4 anos me ter dito que, apesar de estar tão cansado à sexta-feira, não trocava mais futebol por nada, e se não fosse tão bom que não se dedicava ao programa. Qual a magia deste Mais Futebol? A magia é a mesma da rádio, é estares entre amigos. A magia é só essa. É uma conversa de amigos transmitida para a televisão. É estares entre amigos, cada vez mais amigos à medida que o programa continua, e perceberes que vale a pena deitar-te mais tarde e sofreres um bocadinho mais de sono à sexta-feira, à entrada do fim de semana, para estares com amigos a falar de bola, para um programa que felizmente funciona também nas audiências, e que é feito justamente com muita paixão e muita amizade entre todos. É a prova de que não é necessário ter o estereótipo dos três grandes para se ter qualidade e não, para se ter... Aliás, nós fugimos desse estereótipo a toda hora. As pessoas tão formatadas a esse estereótipo que dizem, está aí o Barbosa do Sporting, está aí o não sei quantos... Não, mas nós não estamos cá... Mas renotam-no com essa ideia de ser do Benfica. Sim, muitas vezes, toda a gente sabe. Mas não, nós não estamos lá nessa condição de todo. Agora, acho que é mais honesto também que as pessoas saibam ao que vão. O Tomás é sportinguista e tem uma costela do Estoril. As pessoas não acreditam. O Nuno Madureira não tem clube. Epá, não tem clube. Mas é uma enciclopédia. É uma enciclopédia de bola e não tem clube. Uhum. Epá, e acho que já há demasiados programas com pessoas supostamente a representar clubes. Nós representamos a nós próprios e já é o suficiente. Mas já sentiu críticas mais duras? Há pouco falávamos do Twitter, mas neste Mais Futebol, apesar desse espírito descontraído, há quem leva mal certas suposições, certas sempre frases. Isso há sempre, isso faz parte. Também se não houvesse, era sinal que o programa não chegava a ninguém. Mas como é que se lida com isso? É não ligando? Depende dos casos. Aprende-se a não ligar? Ah, sim. O mais possível. Se vais a ligar a tudo, não sais de casa. Não. Há muita... E há uma coisa maravilhosa, por exemplo, no Twitter, que é block. Ah, sim. É maravilhoso. E também deixar de seguir. Altamente higiênico. E com essa paixão, neste caso, pelo futebol, com esse lado do comentário e da narração, não se sentiu a necessidade também, ou não sente a necessidade de aprofundar um pouco mais os conhecimentos? Quem sabe um curso de treinador? Não tenho sequer tempo para isso. Mas dou-me ao trabalho, por exemplo, de cada vez que a FIFA atualiza as leis de jogo, ir lá ver. E acho que é um cuidado que as pessoas deviam ter também, porque eu vejo muita gente que critica, nomeadamente, decisões de arbitragem e sabe pouco das regras. E acho que isso era útil. E tenho que lhe perguntar, para fecharmos este capítulo do futebol, obviamente, Jesus é o grande salvador? Do ponto de vista do cristianismo, sim. Eu acho que Jorge Jesus tem imensos méritos, imensos, imensos. Mas tem também os seus defeitos, numa proporção que muitas vezes não, não é tão equilibrada como devia ser. Mas acho que o Benfica lhe deve imenso. Acho que eu já não me lembro de equipas do meio da tabela virem tranquilamente ganhar à Luz, por exemplo. E isso é mérito de Jesus. Se eu acho que ele, com os plantéis que teve à disposição, podia ter feito mais, acho. Se em 5 anos podia ter sido campeão pelo menos 3, sim. Se perdeu mal pelo menos 2 campeonatos, acho que sim. Mas o futebol é muitas vezes aquilo que não é... não tem a ver com a capacidade de análise ou com a capacidade de antecipação de um treinador. Perder um campeonato como o Benfica perdeu com o gol do Kelvin é uma coisa que acontece uma vez no milhão. E Jesus não terá, enfim, provavelmente culpas disso, terá antes disso. Mas acho que ele tem imensos méritos, mas tem outros defeitos com os quais é difícil às vezes conviver. Para quando o regresso de Pedro Ribeiro, apresentador à televisão? Não tenho essa... Não tenho essa... Já fiz, mas não tenho esse desejo. Tão depressa não estou a ver isso acontecer. Mas às vezes existe uma pequena bicada na televisão, como por exemplo foi jurado do Rising Star, a participação no Mais Futebol, que alimenta um bocadinho essa... Sim, vou estando ligado e acabo por estar no ar ininterruptamente desde, sei lá, 94 ou 95, sim. E portanto... A televisão esteve sempre cá, mas não é nenhuma obsessão e a minha vida é a rádio. Como digo, a televisão aparece ocasionalmente ou, em termos permanentes, com algo mais low profile, como Mais Futebol. Que Pedro Ribeiro existia na altura do curto-circuito? É o que existe hoje, mas com menos cabelos brancos e com menos coisas aprendidas, mas com a mania na altura de que sabia mais do que sabia, de facto. Mas porquê o sim a esse desafio? E porque não? Sim. Eu tinha feito 4 Eram anos... 3 horas, de, eu tinha feito 4 anos de top mais e quando me desafiaram eu já pensava que já estava um bocadinho fora do target. Mas olha, acabou por ser uma experiência profissional extraordinária, uma escola incrível. Tive a oportunidade de trabalhar com gente muito, muito boa. O Rui Unas, o Fernando Alvim, o Bruno Nogueira, a Teresa Tavares, a Rita Andrade, a Solange, sei lá, o Diogo Beja, e depois toda uma equipa de produção de televisão extraordinária. Foi uma escola incrível e eu tenho muito orgulho em ter passado por lá e aquilo que foi feito lá. Era a televisão no limbo? Era muito, e uma televisão de uma outra era, ou seja, a net estava a começar, a aparecer. Não era como é hoje, não havia cá smartphones, não... E nós estávamos 3 horas em direto no ar, sem rede. Isso foi uma escola extraordinária. Mas será sempre do curto-circuito? Ainda hoje acompanha o programa ou desligou-se um bocadinho? Não, muito raramente lá vou e quando lá vou percebo que o CC mudou, como mudou a vida e a sociedade em que vivemos, é normal. E compreende-se essa mudança? Claro que se compreende. É muito mais difícil que o CC tenha para o público-alvo a relevância que tinha na altura. As coisas mudaram muito. Hoje haveria espaço na SIC Radical para uma nova edição das Conversas Ribeirinhas? Isso tens de perguntar ao Pedro Buxerri. mas se calhar havia. Eu gostei imenso de fazer isso. Imenso. Olha, foi a coisa que eu mais gostei de fazer na televisão. Foi esse programa. Era o prazer da conversa? O prazer da conversa e... Sobretudo isso, o prazer da conversa. Mas há aí um lado também de entrevistador que por vezes pula e é por isso também lhe pergunto, os YouTube mais do que uma banda, mais do que uma marca, podem ser considerados uma religião? Não, uma religião acho muito forte. Mas foi uma experiência inesquecível aquela entrevista. É uma experiência incrível. É um sonho de crianças, chegar à fala com os YouTube e estar ali uma horinha à conversa com eles foi mais uma vez, é como jogar pelo Benfica no Estádio da Luz, é uma coisa que muitos milhões de pessoas gostariam de ter tido e eu tive o privilégio de ter essa oportunidade. Tenho de facto uma vida abençoada porque tenho tido a oportunidade de fazer coisas incríveis e entrevistar os YouTube foi a última delas. Foi incrível, sabe o que é que foi incrível? Foi perceber que são só pessoas, são só pessoas, como nós. Não vi nenhum tique de vedetismo, não vi, eles estão há 3 dias metidos num estúdio a responder a jornalistas de todo o mundo, não vês um ar de enfado. O Bono pede uma cerveja e estás ali um bocadinho a beber a cerveja com ele e com o Larry Mullen. Tinha o briefing todo feito, sabiam quem eu era, o que é que a rádio tinha feito, agradeceram, foram hiper humildes, conversaram de uma forma muito despreocupada e muito humilde. Para mim foi uma lição, até porque às vezes lido com artistas que acabaram de chegar e que ainda não são nada, não fizeram nada, mas que têm toda a mania de quem fez. E quando estive à conversa com os YouTube, lembrei-me desses artistas, alguns deles, e pensei, aqui está uma lição de humildade. Estes tipos não precisam disto. Eles não precisam disto. Eles podiam não fazer digressões, não fazer entrevistas. Têm dinheiro mais do que suficiente para eles e para três ou quatro gerações. Têm a vida, têm 50 talentos cada um deles, epá, e não precisam de nada disto. Mas estão aqui. E estão aqui profissionais e não vergam, e estão a fazer a sua coisa, aquilo em que acreditam, a fazer a sua música e a não falhar com as pessoas. E isso é uma lição para mim e para todos nós, que de facto não consegues sucesso duradouro sem trabalho. Tens de trabalhar. As coisas não caem do céu e, sobretudo, o sucesso pode cair do céu, mas as pessoas manterem um certo nível é muito difícil, dá muito trabalho e é preciso não só talento, mas também humildade e capacidade de sacrifício. Ainda hoje gosta de aprender? Eu acho que é o mais importante de tudo. Eu estou aqui contigo, estou a aprender. Estou a ver como é que tu fazes, estou a ver que lanças a coisa do YouTube, uhum, e depois abres o aplicativo da gravação, e estou a ver como é que tu fazes isto, e estou a perceber que é muito mais difícil fazer isto do que fazer as manhãs da comercial, em que eu tenho o trabalho muito mais facilitado e tenho uma série de ferramentas que tu não tens aqui. E portanto a capacidade de olhar e de... é no fundo a capacidade que eu defendo até junto à minha equipa quando há algumas discussões sobre quero fazer aquilo ou quero fazer aquilo, porque é que eu não faço isto e o outro faz, porque é que é a capacidade de nos colocarmos nos sapatos dos outros e percebemos que a vida nos sapatos dos outros às vezes é muito dura, mas a vida torna-nos mais humanos, dá-nos essa capacidade para nos tornarmos mais... se não torna alguma coisa correr mal. Mas dá muitas chapadas. A vida dá, sim, aprendemos muito sobre a natureza das pessoas, sobre nós próprios, aprendemos a viver com a desilusão, com a tristeza, com a mentira, com a calúnia, com a maldade, e é por vezes difícil passar à frente, mas tudo faz parte de um processo de aprendizagem, e o que é importante é o agora, a cada momento, tu sentiste bem contigo, com a tua consciência, com as pessoas que estão à tua volta, com as pessoas que dependem muito de ti, a cada momento. Isso é acho que a lição que se aprende é que não existe nem passado nem futuro, só conta o momento de agora e tens que zelar o melhor possível pelo momento que estás a viver. E voltando um bocadinho atrás à questão dos YouTube e desses nomes que aparecem e que pensam que são vedetas, acho que não estou aqui a cometer nenhuma gafe. O que é que dá vontade de fazer nessa altura? Nada. Nada. Não dá vontade. Dá só vontade de encolher os ombros e andar para a frente. Não dá vontade de fazer nada. Mas são situações que acontecem mais... Não, acontecem muitas vezes. Também vou ser justo. Não acontecem muitas vezes, e o nível de profissionalismo dos artistas portugueses é, de um modo geral, equiparável ao dos YouTube. A maior parte dos profissionais que eu conheço são muito dedicados, são humildes, são trabalhadores, mas há sempre exceções à regra. E essas exceções à regra normalmente vêm de quem tem menos experiência, de quem ainda teve pouco tempo a aprender. Há vedetismo na rádio? Na rádio, como há em todo lado, haverá aqui no técnico, haverá em todo lado. A principal luta de muitas pessoas que eu conheço é contra o seu próprio ego. E eu sei porque já tive que lutar muito contra o meu. E é isso que eu ia lhe perguntar. E tive que domá-lo. Porque há ali uma altura em que tu achas que és o rei do mundo. Achas que és o maior do mundo. Mas há um ego já dominado, já trabalhado. É pá, sim, também mal de mim, se não tivesse aprendido nada. E portanto, isto é um discurso feito, mas é verdade, quanto mais aprendes, mais percebes que sabias pouco no princípio e que tinhas tudo para aprender e continuas a ter. E no fim de tudo, por onde é que se levam esses ensinamentos? Leva-se para o teu dia-a-dia, para a maneira como tu recebes pessoas novas que vêm para esta profissão, na maneira como podes ajudá-las, levas para a avaliação que fazes do teu próprio trabalho, da capacidade que tens de perceber que aqui estiveste mal, aqui estiveste melhor, levas para o teu dia-a-dia. Há um caráter aí também de professor? O professor Pedro Ribeiro. Não, eu sinto que... Quer dizer, eu vou fazer 25 anos desta carreira. E, já portanto, alguma propriedade. É natural, é natural que saiba uma coisa ou duas sobre isto e que possa ensinar uma coisa ou duas, mas eu troco aquilo que puder ensinar por aquilo que puder aprender. Mas não guarda segredos? Não. Segredos? Em termos profissionais, não guarda segredos? Não, isso seria profundamente... inócuo da minha parte. Não, segredos, não há segredos. Porque há uma coisa que é fundamental, que é as pessoas ou têm talento ou não têm. E depois, esses segredos de que tu falas são ferramentas que podem ajudar a potenciar esse talento. Não se faz caixinha com isso, porque senão, se se faz caixinha com isso, é-se um perfeito ignóbil e, portanto, não faz sentido. Há uma guerra fria entre a RFM e a comercial? Não. Não, acho que não. Acho que cada um faz o seu trabalho, acredita naquilo em que acredita, e depois os ouvintes escolhem. Pensa-se no dia em que se perde a liderança? Todos os dias. todos os dias é, pensa. É um medo. Não é um medo, mas é pesa, sentes na terra e a ideia de que nada está a ganho, isto ganha-se e perde-se todos os dias, e que no dia em que tu achares que algo está garantido, é porque está a correr muito mal e vais ter uma surpresa má. E, portanto, pensamos todos os dias que é ótimo ser líder, aumentar cada vez mais essa vantagem, mas é muito importante não perderes o pé e saberes que podes perder, tal como ganhaste, podes perder. Qual o horário preferido, neste caso, sem ser as manhãs, para um dia o Pedro Ribeiro usar e abusar desse... Não, as manhãs. As manhãs? As manhãs. Não há volta... Não me imagino, nesta altura, a fazer outro horário que não as manhãs, e há tanto para fazer ainda naquele programa que... ainda há razões mais do que suficientes para continuar a olhar para aquele horário, apesar do horário, e acreditar que é o melhor sítio para estar. O que muda ao ser pai? Muda tudo. Tem-se mais medo da vida? E da morte. Também. Muda tudo. Esta semana o meu amigo Bruno Nogueira foi pai pela primeira vez. Exatamente. E ele pôs um post no Facebook a dizer o mundo começou agora. E ele tem toda a razão. É um clichê, mas tu... Quando és pai, a coisa... Deixas de estar em primeiro lugar. Não, começou a festa. Começou a festa. Deixas é de estar em primeiro lugar e nunca mais voltas a estar, e ainda bem. E ganhas uma responsabilidade diferente e também um encantamento diferente pela vida. É o melhor da vida, é ser pai. Sente que também tem que levar os seus filhos à liderança? Eu acho que eles já são líderes, cada um à sua maneira, os meus e os nossos são líderes à sua maneira, são crianças incríveis, ensinam-nos muito todos os dias, e eu tenho a bênção de ser pai dos filhos que sou. Mas como é que, há aí várias personalidades, certamente, o pai Pedro Ribeiro é um pai exigente? Sou exigente, eles também são. Eu sou exigente na justa medida em que acho que devo ser, sendo que o exercício de paternidade não é um exercício meramente analítico ou racional, e, portanto, o ser exigente ou não ser exigente também depois... Não há fórmulas mágicas. Não há, e tu, eu acho que tento sempre, mais do que a exigência, ou a maior exigência de todas, é que tu sejas justo com eles, e sejas verdadeiro, e lhes dês mais do que apenas os valores da vida, ou que incluas nesses valores o afeto, o carinho, o seres capaz de brincar com eles, mesmo quando não estás com paciência, o procurares perceber que pessoas são aquelas, o que é que eles pensam, que ideias têm eles, porque eles são pessoas, cada um deles. Não, a condição humana deles não se resume a serem teus filhos. Cada um deles é uma pessoa. Mas distancia-se desse lugar de ser pai? Não, faz tudo parte. Faz tudo parte. Eu não quero ser o melhor amigo dos meus filhos, ou ser visto como o melhor amigo. Eu quero ser... o melhor pai que eu conseguir ser, que não é necessariamente a mesma coisa que ser um amigo que vai com eles para os copos. Acho que isso não tem sentido. O que levam eles de si? Eu espero que levem o melhor de mim e que saibam polir o resto e pôr o resto na borda do prato. Mas já vê pequenos espelhos, já vê pequenas características suas? Sim, sobretudo no, algumas coisas no Gonçalo, outras na Mafalda, que são os mais velhos. A Maria tem só 2 anos e, portanto, é mais difícil ir buscar algumas coisas da personalidade. Mas sim, é muito engraçado ver-te prolongado em algumas coisas nos teus filhos. É muito comovente. Em que ano é que o Gonçalo vai vestir a camisola número 10 do Benfica? Eu espero que brevemente. Esta malta do Benfica está a dormir. Mas eu acho que ele tem tempo. Para já veste a camisola orgulhosa do Carcavelos, que equipa de verde e branco. Imagina a ironia da vida. Não é desgostoso. E a minha mulher é do Sporting, e a minha irmã é do Sporting, a minha mãe é do Sporting. Todo o lado da família da minha mãe é do Sporting. Portanto, eu estou habituado a conviver com isso na família, mas ele não, ele é do Benfica, sócio desde que nasceu. Aliás, todos os meus filhos são sócios desde que nasceram. Nem tem outra hipótese. Não, tinha, mas quer dizer, pelo simples não, inscrevi-os logo, assim que nasceram. Mas o Gonçalo, enfim, joga a bola, está a dar os seus primeiros passos. O mais importante, e ele sabe disso, é a escola. E depois se verá se o Benfica tem olhos para aquilo ou não. Mas como é que eles lidam ou não lidam com este lado público do pai, com esta exposição mediática, quer na rádio, quer na televisão? Eles são ótimos também por isso, porque eles têm... Eles vanglorizam-se também por isso? Não, eles são ótimos porque não ligam nenhuma. Nada. Ah, sim. E portanto, para eles... É rigorosamente igual, e assim é que deve ser. Igual aos outros pais que não têm a visibilidade pública. E assim é que deve ser. É uma higiene mental que eu lhes agradeço. Mas é abordado na rua? Sim, às vezes. Mas nada de muito, muito insistente ou muito desagradável. mas conhecem-lhe pela voz, pela cara? Acho que é um bocadinho por tudo. É pela rádio, é pelo Mais Futebol, são por estes anos todos. A pessoa aprende a conviver com isso, mesmo que isso tenha também um lado mais desagradável. Tem amigos que não conhece? Suponho que sim, que tenha, sim. Faz parte da magia. Mas qual é a posição em que se coloca nesse tipo de caso? E voltamos aqui à questão da rádio, onde existem amigos que nós não conhecemos. Pensa-se nas frustrações, pensa-se nos problemas do dia-a-dia. E há pouco falava aí em colocar-me nos sapatos dos outros. Outros. É um exercício constante, todos os dias, nas manhãs, à tarde, sim, à noite? Quando, sei lá, nós recebemos muitas visitas de ouvintes. Esta semana foi lá um miúdo que sofre de trissomia 21 e para quem o programa as manhãs da comercial são importantíssimas para a sua vida. Quando tu o recebes lá e ele te dá aquele carinho todo e aquilo tudo, tu pensas, caramba. Ou quando alguém te liga e diz... fui pai ou fui mãe e no momento do parto estava a dar na comercial esta ou aquela música. Ou quando uma senhora te diz, eu perdi o meu marido num acidente e durante 2 anos as únicas vezes em que eu sorri foi de manhã ouvir rádio. Ou quando tu dás um espetáculo das manhãs em Gondomar e aparece uma família a dizer que uma pessoa que lá esteve era o último desejo que tinha, uma pessoa em cancro terminal, fez tudo para lá estar, viu o concerto e faleceu no dia seguinte. Quando tu percebes que a estação, mais do que a estação, o meio rádio, isto é comum a todas as estações, da mais pequena à maior, quando o meio rádio chega às pessoas desta maneira, tu percebes que sim, isto é um trabalho especial. Quando tu falas ao ouvido a cada uma das pessoas e acabas por ter a importância, e as pessoas depois encontram-te na rua, e como já te ouvem há uma data de anos, tratam-te como se trata um velho amigo. Tratam-te por tu, olá, estás bom, epá, já não te ouço há tanto tempo, para dar cá um abraço. E é muito espontâneo e muito sincero, fazes parte da vida daquela pessoa, fazes parte do percurso. Estavas lá quando ele conheceu a namorada na faculdade e depois casou-se e depois teve filhos e depois se calhar separou-se ou não e tu estiveste sempre lá. És um fio condutor, se calhar, da vida das pessoas durante muito tempo. Isso transforma este trabalho numa coisa realmente especial e que não trocava por nada. E os problemas da nossa vida não merecem tanta atenção? Não tem que merecer, cada um tem os seus e sabe Deus as condições em que cada um de nós nas manhãs já fez o programa. Sim. Já houve situações muito, muito, muito, as pessoas nem imaginam. Problemas de saúde, problemas da nossa vida, tristezas, dores profundas. É preciso ser ator também. E é preciso fazer das tripas coração para fazer aquilo e para não defraudar as pessoas. Porque tu não te podes esquecer que aquilo é um serviço que tu prestas às pessoas. E as pessoas não têm culpa nenhuma se estás a ter um mau dia. Tu tens que fazer o possível para alegrar a vida dos outros. E a verdade é que, nas manhãs da comercial, aquilo é terapêutico. E quando um, por alguma razão, está pior, os outros puxam por ele. E durante aquelas 4 horas, é uma cápsulazinha que tu fazes até dos teus próprios problemas. E é uma coisa terapêutica para toda a gente. Já desligou o microfone e chorou? Sim, muitas vezes. Sim, ao longo destes anos todos, sim. E o que é que se pensa nessa... na altura? Pensa-se, quem nos ouve? Pensa-se que é importantíssimo que tu tenhas uma equipa que goste de ti e que te acompanhe e te dê a mão. E te permita andar para a frente num dia particularmente duro. E eu já tive alguns muito duros, como a Wanda, o Vasco, o Nuno, sim, o Ricardo também já tiveram, e cá estamos. E quem seria o Pedro Ribeiro sem esta equipa? Epá, seria muito menos feliz. Finalmente encontrei a equipa certa. A equipa certa, somos amigos uns dos outros, sabemos que seremos sempre amigos pela vida fora, aconteça o que acontecer na rádio e nas nossas profissões. E só com esta grande dose de cumplicidade e de amizade é que se leva isto todos os dias durante tanto tempo com esta alegria e sem, sabe Deus, sem enriquecer. Mas estão preparados, e certamente não se fala disso, mas cada um irá seguir um dia o seu caminho. Mas não se... Não faço puta ideia. O que é que significa para si a rádio, no fundo? Acho que já deu para perceber, a rádio é... Quase tudo. Eu não seria a pessoa que sou sem a rádio, e a rádio é realmente algo... Eu tenho a sorte de ter nascido e de viver numa era em que a rádio ainda é possível, e tem a magia de sempre. A rádio é como um filho, quase, mas é ao mesmo tempo filho e pai, e portanto tem essa importância toda. É imortal? Eu espero que sim. Quem enquanto, é o Pedro enquanto durar. Quem é o Pedro Ribeiro? É este rapaz, cá estamos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Will. Obrigado. Muito obrigado pela companhia também da vossa parte. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Foi mais uma edição das Conversas de Esquina. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you.